Já passou através do Paraná Barra? Tente o Serra do Lueco, prossegue condições visuais, coordena na frequência livre, temos o tráfego do Juliette Quebequino que irá efetuar lançamento sobre a vertical de Vera Cruz e temos o Vitor Quilo Quebec, que está agora ingressando na, no litoral da Ilha Itaparica, está em descida para 1.500 pés, um para Alfa 3-2. Liga a frequência para a coordenação de tráfego e bom pouso em Siri. 0430 up endurance, 117 report. Confirm the alternative. Ribeirão Preto, 04167. Roger, 14167, your approved taxi, main apron, India. There, holding point runway 10, call tower Salvador 18195, and altimeter say 10017. Clear taxi, main apron, India, holding point 10, tower 18195, altimeter 1017, 04167, good day. 2.500 pés, o ajuste em Salvador 1097. Na proa do Serra Vitor 366, autorizado a sinal RNAV, reporta na final. Ciente, descendo para 2.500 pés, com 1017, e autorizado a proa do Serra Vitor 366, e vamos reportar estabilizado o gol no 396. O papá, papá, Lima, Mike Romeu. Copiou, Lima, Mike Romeu, obrigado e boa tarde. Controle Salvador, 120, decimal 8. 1208 1515, November Charlie Lima. Para só um minuto, número 3 para a cópia, Vitor Índio Juliette. 2759.4 2759. Azul 2759, autorizado Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via Pesulo 21, último e o restante conforme. Viu de voo 320, sai da Arbor 1, após Elefa. Após posição TOSOP, decola da 190 por voa direita, o código 554, controle Salvador no 208. Tramandacina, 1500 pés, da rotula radial 242, agora 19 milhas, o aeroporto vai ser a zona de 5 no acesso. Estamos com 7 a bordo. Gente, Oscar Mike Delta, 0241 no transponder, condições visuais é forte e padecida. 0241 no transponder, boa tarde. Informação local, boa tarde. Boa tarde, 6141, na senhora de identificação, desce via nível de voo 070, chegada bom, após Pelu, Serra Vitor 366. Gente, desce pro 070, via bom, após Salvador 366, no RNAV da pista 10. Júlio, Juliette, Quebec, pronto para Juliette Quebequilo, tem ciência do Vitor Quilo Quebec passando aí sobre a Bahia de Todos os Santos? Ciente. Positivo, está a critério, Juliette Quebequilo, reporte para a descida. Quebequilo, reporte para a descida. Eleva após Popilor. 180 autorizado, 5156 transponder, 1208 o controle, passarei do 2262, parte 3. Passarei do 2262, cotejamento correto, chame pronto, parte 3. Mais, passarei do 2262. Salvador, 903. Novembro, acho que o Whisky prossiga. 903, 75, Bravo, pelo índio, chamo o senhor para o regresso. Abel, take off, running 1004167. Pelo índio. Bravo Luísa, solicito o regresso, eu vou fazer a ponte pro Bravo Luísa. Para descida, Quebec Quilo. Bravo Luísa, recebe 903. Para descida, Juliette Quebec Quilo. Juliette Quebec Quilo, a descida em condições visuais informa o tráfego do Vitor Quebec Quilo que está passando próximo aí a Vera Cruz e tem o Serra do Lueco, o Robson 44, que está indo para Siri também, atento aos tráfegos, reporte cruzando 3.500 pés. Novembro, eu acho que isso foi gentileza em ponte com o Bravo Quilo Índia, efetuou toque remetida lá em Valença, manteve os corredores visuais, 1.500 pés, e coordenar com os tráfegos em Vera Cruz, que estão efetuando lançamento de paraquedismo, por gentileza. Gente, só que o número da agora não consegue contar. grato. Muito forte. Oi, é o Papa Tango, Bianca, meu bravo. Feedback acionamento no 11. Até 3496, autorizado puxa acionamento portão 1 no chama time. Inicia chama time, 3496. Posição em visual, 500 pés. Sufira 500 pés, Alta. O Papa Tango, Bianca, Romeu Bravo, prossiga. Romeu Bravo decolou de Serra Índia com Índia, tá com Pro de Serra de Leste, Novembro Bianca, tá com 1 a bordo, vai mantendo 500 pés. Código alocado é o 0250, Bianca, Romeu Bravo. Gente, reporte, livrando a CTR, Bianca, Romeu Bravo. Gente, bravo. Tem informação da altitude do último homem, Juliette Quebequilo? Azul 4167, airborne at 11, contact to Salvador de Pacher, control 120.8. 20.8 is a 4167, cadet. Juliette, autorização na rampa Charlie Lima, via cor baixando, cola 990.7, com a curva direita, código 0160, padrão. Controle no 208, tô indo no 895. 396, chama a torre, 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Boa noite, Fábio Seco, muito obrigado. Bravo, Kilo Índia, copia o controle. Fador, muito boa tarde, é o gol no 396. Gol no 396, boa tarde, ajuste no 097. Tráfico ajustado, pouso autorizado, pistão 0. Vento 1,00 graus, 129. Ciente, pouso autorizado para o gol 396, pista 190. Ajustímetro em Salvador, no 8 decimal 95, ajuste do altímetro no 097, Vitor Índia Juliette. Sun radio contact, crossing now 2000 feet, climb to 320, dial departure. Climbing to flight level 320, dial departure, 4167. Delta. Acho que é o Mike Delta, precisa. Ele passou agora a pistola sul, 500 pés para pouso na pista 17, seu Sancho. Acho que é o Mike Delta, visual com o tráfego na final no zero. Visual. Acho que é o Mike Delta, a retaguarda do mesmo, autorizado o cruzamento do campo reporte. Lembrando o eixo, 1028. Ok, a retaguarda da aeronave está na serão, está 1-0. Vamos cruzar o eixo da 1028, acho que mais não, está na esquerda. O 1454, chama agora o centro Recife, frequência 1260, secundária 1288, bom voo. 260288, obrigado, bom dia. Seu nome da critério, reposta táxi. Estou no 396, preformação, helicóptero. Para ativar o eixo de aproximação, a retaguarda do mesmo não interfere com o seu pouso. Bruno 255 está autorizado, descida para 2.500 pés, o ajuste em Salvador no 097, autorizado final RNAV. Informa o tráfego agora na posição de 12 horas 6 milhas, mantendo 1.500 pés em Alfa Alfa 32, não interfere na sua aproximação. Sendo o tráfego autorizado, procedimento para a Vitor Kilo, Quebec, controle. Seno 0135 no transponder, 5 a bordo. Já está o meu, confirme, 5 a bordo. Afirmativo. Charlie Serra Romeu, informa um helicóptero à sua esquerda, 500 pés, reporta visual. Visual com o mesmo. Charlie Serra Romeu, siga a retaguarda do mesmo, guarda transferência. Charlie Serra Romeu aguardará a transferência, visual com o tráfego à esquerda. Vitorina Juliette, reporta na alta. Teresina. Autorizado, Vitor Kilo Quebec. Quebec. 496, autorizado táxi até através do portão 5, aguarda para prosseguir, número 2. Segue o Embraer 190 da Azul através do 04. Tonho no noite decimal 95, ajuste no 097. Após o início do táxi da aeronave da Azul, autorizado. Prosseguir até o ponto de espera com o número 2. Positivo, aguarda no 05, prossegue a retaguarda do Azul 1895 após. Obrigado, bom domingo. Fazendo o perfil 6320, segue tráfego da companhia que vem de Maceió para Salvador, aproximando pelo setor norte da terminal. Controle solo, Salvador, gol 1396. Bruno 396, Alfa, reporte antes da Juliette, inicialmente vai manter a posição, táxi lento. Alfa, reporte antes da Juliette, o gol 1396. Para o táxi azul 2759, QAB 124, 3 horas de autonomia, altero em Galeão. Eita, 17. Alfa Mike Delta, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 119. Autorizado, pouso, pista 17, Alfa Mike Delta. Torre 1 no 8 decimal 95, bom pouso. Obrigado, bom domingo. 396, a nave da TAM já passando via Juliette, após ingresso a Juliette, portão 02. Ciência, autorizado o ingresso para o 02, pro gol 1396. Deu Romeu Oscar, pronto, corre. Autorizado CA Novembro papapá, via corredor Axé, decolado 197 direito. Mil pés restrito, aciona o código 0153 e controle Salvador 120 decimal 80. Sem condições visuais para sobrevoo na Praia do Forte. Sabe se é o meu visual para a Forte. E fica atento só ao tráfego também aqui de um helicóptero, circulou do LC, está agora na 12 horas a 3 milhas, também prossegue, mas ele prossegue para pouso lá na entrada do corte. Afirmativo, já avisou com o tráfego, vai manter a distância na retaguarda mesmo. Positivo. Só tem condições de incrementar para evitar pouso simultâneo, com a nave na final dando zero? Olha, não sei se eu consigo evitar simultâneo, mas eu aproximo para a cabeceira. Call now, receive center frequency 125.1, if unable 128.35, bye-bye. 25.1, 28.35, is a 4167, good day. Com Mike Delta, ciente, pouso parado, cabeceira no 7, vento 110 graus, 129. Ok, autorizado, parado, cabeceira no 7. 1255, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 129. Ok, livre o pouso na 0125, 120 com 10, confere? Confirme? Vento, 120 com 10, né? 110 graus, 129. Informa helicóptero, pousou no parado, cabeceira no 7. Ok, excelente. Estacionamento de táxi. Chamar a táxi do 2782. É 141, autorizado 2500 pés, ajuste Salvador no 07, autorizado final RNAV, reporta na final. 2500 pés, 1017, chamar na final da RNAV no 0641. 15, mantenha 5000, para 6320. 6320, autorizado até 4000 pés, com ajuste no 07. 4000 no 07, 6320. Salvador, Luciané, 6226, boa tarde. Tarde 6226, a identificação, desce via nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari. Tá com o campo à vista, o Vitor Kilo Quebec. Vitor Kilo Quebec, torre, 198, decimal 95, com pouso. Obrigado, senhor. Papatango, Vitor Kilo Quebec. Papatango, Vitor Kilo Quebec, senhor instalador. Tá com o campo à vista, aguardando a autorização. Vitor Kilo Quebec, Autorizado final da 17, reporte, festival de Animar. Fala aí, Mar, Vitor Kilo Quebec. Autorizado, 6226, TAP. TAP, 6226. Sono 255, Sono 121, direita, São Salvador, 121, decimal 9. Direita, 129. Vitor, Kilo Quebec, após pouso, segue para qual parte? Vai para a Baeté, senhor, parte da Baeté. Vitor, Kilo Quebec, ciente, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 109. Quebec. Oscar Mike Delta, solo para 21, local de frequência livre. Vitor, Índia Juliette, reporta ponto de espera da Oscar. No tráfego atinge e mantém 4.000, na 6320. Na 6320, aplicando a redução de velocidade para 200, desce até 2.500 pés, com ajuste no 0 no 7. No 0 no 7, 2.500, reduzindo a 6320. 6141, intercepcendo a final RNAVE no 0, pista 5. Fechando a 6141, completa a final, torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. Boa tarde, 1895. Mantenha um ponto de espera. Mantenha um ponto de espera, 341. 6141, boa tarde. Juliette, portão 04. Juliette 04, ponto 255. Pede autorização de pouso, 6145. São Salvador, passarei do 2262, pushback salamento 43. Confirme. Passaria do 2262, pátio 3, pushback e acionamento. 62, aguarde pushback e acionamento. A aeronave da Azul já puxou no pátio 3. Aguarde só um minuto. Guarda. Solo, Salvador, Azul 27888, pronto para o táxi. 4 horas e 40 de autonomia, 75 a bordo, alterna Serra Bravo mais Piosca. Confirmando, é 55 POB, Serra Bravo Mike Oscar e 0440 de autonomia? 75 o POB. Azul 2759, contato radar, sobe via, nível 320, CEDAR, Uno Elefa. Sobe via, 320, Arbor Uno Elefa, Azul 2759. Vitorinha Juliette, afirma, autorizado ingresso, repórter alarme pronto, 17. Xenel 6141, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 109. 110, livre pouso, 6141. Papatango, Vitor, Quebec, Vitor, pelo Quebec, solo foi 24, direita, estacionar frequência livre. Passa a Serra Vita 366, Xanamen, 320, visual com campo. 6320, torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. 296, obrigado. Recebo 867, posição 3, pushback, aguarde um instante. Boa tarde, Azul 2790, informação hotel. Azul 2790, aguarde cota número 2. Prepare saída Momo, após o ataque. 600 graus, 1 no máximo. Para o passarinho 2262? 2262 autorizado no patch station, tá? Autorizado, passarinho 2262. Tsunami 320, ajuste no 07, continua a aproximação, aguarde pista livre. Primeira nave. Confirme o horário do plano. No 21, décimo nove. 219. Gente, só um minuto, não tem plano de voo aqui. 6141. Xenem 641 Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, 641. Eu só não teria o espaço de voo hoje, né? Só a aeronave da Azul passar retaguarda. Tô aguardando que ela passe retaguarda, o táxi da aeronave tá lento, porque tem uma outra aeronave no ponto de espera. Tem um ponto de espera. Tem que autorizar o pergunto esperando com a Azul? O Azul já está passando a retaguarda, é um ATR-72, após a passagem é autorizado iniciar o pushback. Se possível, tem condições de efetuar o pushback de forma a ingressar totalmente no patch 3? Tem uma outra aeronave já na Alfa aguardando o portão 3. Se o pushback não ingressa no patch 3, sem problema. Coordena com a equipe de solo de modo a efetuar o pushback igual é efetuado no portão 05, ingressando totalmente a aeronave no patch 3 para que a aeronave possa ingressar no patch via Juliette. Então pronto, então eu vou fazer igual com o saída do patch 05 e principalmente no patch 3, o voo no 867 também. Muito grato, voo no 867. Azul 2788 na escuta da 2. Juliette? Júlio Juliette, prossegue visual, Morrer do Axé, reporta Barra. Seria possível acender para 2500, passando pela 255 de Salvador, senhor? Totalmente ingressando parte 3 para possibilitar o seu ingresso portão 03, aguarde. Olha só, Juliette. Vai manter a sua Juliette, 6141 do gol. Mar em descida. Valeu, Catibus. Tá mantendo mil no aguardo. Índio, Júlio. Tenei 6220, autorizada a descida para 2500 pés. O ajuste em Salvador 1017, autorizada a final RNAV, reporta na final. 2500, autorizada a RNAV, chama na final 6225. 5 horas e 55 de autonomia, alternando Salvador. Passaria 2262, aguarde para início de táxi, a aeronave da Gol vai ser puxada e ingressar totalmente no patch 3. Aguardando visual mesmo. Pode prosseguir até a próxima aeronave, senhor? Deixa a aeronave terminar o pushback. Quando ela terminar o pushback para o senhor saber onde que a aeronave vai efetuar a parada, aí começa o táxi para a retaguarda. Ah, tá, ok. Então vou aguardar o Gol, passaria 2262. Marquinho. Oi? Oi. Papatango Eco Delta Fox, confirma, é Cairu ou é Serra 90 para papapá? Solo 6320, livrando a sua escuta, bom dia. Tirando 6320, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6320. Graus, 119. Iniciando 10, da 3496. Então. 015. Tava azul, 5073, atualização. 5073, aguarde, cota número 3. Certo. 55 azul, mantendo esse 227 no litoral para retorno a Salvador. Positivo, chama agora a torre 1 no 8, decimal 95 para instruções de pouso, bom pouso. 2895, grato. Eu no zero, azul 272. Salvador, Guardião 05. Lima, Lima Fox, aguarde cópia número 4. 759, chama o centro, frequência 1126, decimal 0, secundário 128, decimal 8, bom voo. 260, 288, 2759, boa. Escuta, agora em Piatã, intenção retorno ao Salvador para pouso no 4 Libra S. Guardião 05, ciente, reporta no, na escola de Itapuã. Reportará no farol. Ela. Ok, gente, vai pra cima. Cautela, câmera 3, para. Nenhum vazio. Ciente. Estou entrando em contato com a sala IES para verificar o que o seu plano de voo, porque ele não está no meu sistema. Eles estão providenciando. Solo, já dispõe da autorização 3805, já está totalmente pronto para pushback e acionamento. Muito obrigado. Então, o Guardião 05 agora é... está com a proximidade do farol com 400 pés. Guardião 05. Tem condição de utilizar para o parque do Graé? Informo a aeronave a 10 minutos da cabeceira 10. Afirmo. Guardião 05, agilizando. Reporte curta final do parque do Graé. Reportará curta final, Guardião. Azul 2788, autorizado a decolar, pista no 0, vento 090 graus. 119. Autorizado a linha decolar, o Azul 2788. Táxi um pouco mais à frente, a aeronave da Gol já prestes a iniciar o táxi. Prossegue então, passaria 2262. Só no copio, tá 3805. Então 3805, prossiga. Puxa bem, cancelamento, já tem autorização? Aguarda só mais 30 segundos, a aeronave da Gol já prestes a iniciar o táxi. Vou pagar o táxi para a aeronave e já volto para conta. Tá, ok, obrigado. Acredito que não, a IS já está, já enviou o plano pra gente aqui, já está precisando de ser a cópia, é o número 1 para a cópia, aguarda só um minuto. Alô, Gol, 1867 para o táxi, nós temos 182 no PLB, falta o número 3 horas e 14 minutos, foi ganhado com 1-1-9, aporte solo controlado. Seja autorizado, pouso, aportará solo controlado, Guardião 05. Azul 2788, decolado 234, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. Demorar controle de Salvador 208, Azul 2788. 2 Salvador e 2016, agora um bom dia, vou 2017. O Azul 2788, contato radar, sobe via nível 150, saída Momo. Via 150, Azul 2788, saída Momo. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Prossegue agora a autorização, 6226. É controlado, é o Guardião. Guardião 05, no solo aos 35, frequência livre. Graças a Deus, está livre. Boa. Pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 119. Eu me pouso, pistão no zero, chanel 6226. Foxtrot, fracionamento, táxi de decolagem, chame Torre Salvador, no noite decimal 95, só confirmando PLB e pátio. 6195. 2500, 117, passou uma análise estabilizada, ouça. A coisa está Fox tornando noite decimal 95, ajuste no zero no meio. Polo 867, mantém a posição. Mantendo 867. Guarda só um minuto, temos um problema com o seu plano de voo. O nível que nós temos aqui é 1.50, confirma o nível que está no seu despacho aí? E o repetitivo nosso aqui é 340. 340, então. É autorizado Cego, Bravo, Golfo Romeo, via Pezulu 1.0, Piraí, DCT 1 Bard, Pezulu 44, Fagota. Nível de voo 340, conforme repetitivo. Saída da El, Leda, após Mótimo. Decolada 1.0 com curva direita, o código é o 5170 e controle Salvador 120.80. Salvador está totalmente diferente aqui, nosso repetitivo com a própria paga. Nossa aerolíquia seria 310 e salva até 9.0. Manda para o Zulu 1.0 Taubaté, o que o senhor tem aí? Exatamente, o Zulu 10 Taubaté. Aguarda só um minuto, vamos checar com o centro Recife. Porém, permanece o Pezulu 1.0 Taubaté e a saída da Hélia da Morte. Confiado, já. 1.867, autorizado a linha, se manter, 1.0. O centro nos informou que não possui seu plano de voo e o repetitivo que nós temos aqui para a sua aeronave é... Pezulu 1.0, Piraí, DCT 1 Bard, Pezulu 44 Pagode. Então, a gente vai checar aqui com o centro para averiguar o que aconteceu com o seu plano de voo. Você tem condição de afirmar se o DOP da companhia fez uma chegadinha mudando a rota para essa que o senhor tem? Exatamente, aqui a chegadinha apresentada para a rota da navegação. Só um minutinho que eu vou checar aqui também no nosso sistema se a CHG chegou sem problemas. Salvador, Oxanéa 6226. O Oxanéa 6226, Alfa é Porsche em São Juliette. Alfa chamada antes da Juliette, 6226. O Delta Fox Trot, autorizado ingresso, reporta reporte aliado e pronto, cabeceira no 7. No 867, autorizado a decolar, pistão 0, vento 120 graus, 1-1 nós. E decolar 1-0 com 2, certo? Pelo meu Oscar, decolado aos 3-8. Chame direita, corredor axé. No canal Tapuã, chame o controle, 1-2-0, décima 8. O tá 3805 na escuta? Tanto 3805 na escuta? Então, a CHG que a companhia apresentou que nós recebemos aqui para Guarulhos era que seguiria com a velocidade 256 nós, nível 150, voaria a posição Lotar, após Zulu 9, após Froti, após DCT PAF, após DCT Taubaté e após DCT Ansug, um Bravo, que já é lá em Guarulhos. Aí já seria aeronave inferior, não é isso? Inferior e o nível é inferior também, 150. Não, tá tudo errado. Checamos aqui com a empresa, vai entrar em contato com a central para ver o que aconteceu, mas aeronave como está aqui repetido, é para o 10 está batendo. Gente, também achamos estranho, mas entramos em contato com o centro e o centro informou que também recebeu essa CHG que eu informei para o senhor. Nível 150, Lotar, Zulu 9, Froti, PAF, Taubaté e depois Ansub e um Bravo. Eu verifico com a companhia de forma a fazer uma nova CHG, alterando a rota e o nível. Pode deixar com a gente, que a gente fala também 3805, grato. 3805. 6226, a próxima Juliette. 6226, ingresso Juliette, quanto confirmando, remota 1-3, parte principal. Remota 1-3? Afirmativo, aguarda. Remota 1-3. Ingresso a Juliette, remota 1-3 no pátio principal. Remota 1-3 no principal. Malima Fox é o número 3, aguarde. O Azul 2790.4. Na escuta, prossiga. Azul 2790, autorizado Serra Bravo Lima Eco, via. Falta do plano de voo. saída Momo após VATAP, Momo transição VATAP, decolada 1-0 com curva esquerda, código 567, controle Salvador 1-20-80, nível de voo 160. Autorizado 160 para Serra Bravo Lima Eco, saída Momo, transição VATAP, curva esquerda após, 5-167 acionado, controle 1-208 azul, 2-790. 1, direita, corredor Axé, vertical de Itapuã, chama o controle, 1-20-8. Pushback, acionamento, faixa 3. Seu 40, 2790. 0 vento, 1-30 graus, 1-1-9, Farmo Papa Alfa 3-1, decolando da pista auxiliar, para afastar litoral à sua direita, não interfere com o seu pouso. Via, Golf 677, nível de voo 180, saída Coral, decolada 10 com curva à direita, o código é o 5177, o controle Salvador 120.80. Ciente autorizado para Ilhéus, nível 180, via Golf 677, saída Coral, decolada 10 com curva à direita, transponder 5177, controle 120.80. Azul 2507-3, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, parte 3. Vai chamar. Papatango, papapapá, Lima, Lima Fox, pronto, corta. Lima, Lima Fox, autorizado, Serra Bravo, Bravo Hotel, via Golf 677, Ilhéus, Whisky 1, Confins, restante conformado do plano de voo. Nível de voo 220, saída da El, após Coral, decola da 107 com curva à direita. O código é o 5133 e o controle Salvador no 20.80. Lima Lima Fox, cotejamento correto, chame pronto, pushback e acionando, confirmando. Para acionamento, táxi decolagem, torre Salvador no 8.95, ajuste do altímetro no 06, poderia confirmar o POB e o pátio? Pátio 5, né? Harris, se não ponto ideal, desça para 4.000 pés, o ajuste na 06. Zuno, 19. Manema Foxtrot, acionamento aqui zero, reposto no táxi. Vitor Charlie Bravo, aguarde só um minutinho, cópia. O Xené 6315 Alfa Juliette, portão 07. Papá Romeu, Vitor Charlie Bravo, na escuta para cópia. Confirmando a radial ideal de saída é a 304 de Salvador. Ciente. Autorizado Serra Bravo Papai Juliette via rota do plano de voo. Corredor Axé. Restrito ao número pés inicialmente, restante da subida até o 105 em coordenação com o controle Salvador, que opera na frequência 120.80. Solo Azul 2790 na 3 Lima, puxa acionamento. Azul 2790, autorizado para o pushback acionamento, time táxi. Relato táxi, Azul 2790. Azul 4196, Sony identificação. Foi na proa de táxi para interceptar a chegada à Mare. Inicialmente, desse parâmetro de voo 120. Foram direto táxi, intercepta a Mare para 120. Voo 1867, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 26-0288, tenha uma boa tarde, Gol no meia, o 867. Controle Salvador, bom, boa tarde, é o Passaredo 2262. Passaredo 2262. Acione identificação, autorizada a sair da arma. Após 2000, suba, não, após 2000, vou alerta e suba essa restrição para nível de voo no 80. Prefiro sair da arma, após 2000, vai subir na proa de alerta sem restrições, Passaredo 2262. Lateral fora da barra, o Eco Delta, Fox Delta. Eco Delta, Fox, frequência livre. Da Kilo Romeo, da Oeste, para a ponte. Você leva o Catango Lima, Kilo Bravo, tem condições de iniciar a descida da presente? Isso. Controle Salvador, Passaredo 2262, poderia coordenar pro direito de destino, senhorita? Passaredo 2262, aguarde coordenação. Aguardo, para referência é proa 230. Thank you. No 397, aguarde só um minuto. Cópia para o Paridel e da Morte. Azul 5073, pushback de acionamento. Está na remota 03. Só pushback? 5073, pátio 3, remota 03. Cliente, aguarda só um minuto, a aeronave da companhia puxou na 3 Lima, tá, retaguarda, aguarda só um minuto. Cliente. Para o táxi azul 2790 com 66, 4 horas e 20, Salvador. 2790, autorizado táxi em frente, parte principal Índia, ponto espera da piscina 0, torre Salvador no noite decimal 95, ajuste do altímetro 90 no meio. Agora no 0 no meio, frente Índia, ponto espera da 10, 1895 azul, 2790. O Gol no 397 confirma a rota que o senhor tem aí. Olha, nós temos aqui Upper Zulu 10, Kubas, Upper Zulu no meia, Osbu, direto com Fim, direto Chomod, e Upper Zulu 30, sem Tite. O Gol da 37. Gente, aguarda só 30 segundos para a corda. Positivo. 573 azul, pode ser? Afirmo, autorizado, chantar. 34 milhas, sudoeste de Salvador, seja radar encerrado, da presente frequência livre. Papatango, Bravo, Kilo Índia, mantendo constante de slides, via corredores, reporte Caripe. Azul 4196, desça até o nível de voo 100. 100, 4196. Charles, Sierra Romeo, prosseguir. Charles, Sierra Romeo, ciente, confirme sua posição, um momento. Ciente. Salvador, boa tarde, 3144, Sintra Landon, 170, perdeu contato com o Prefeito. Sintra 3144, Sintra, sua identificação, autorizada a chegada à Mari, desce inicialmente para nível de voo 110. Sintra 3144. Sintra, autorizado, nível 360, derrota do plano de voo, pedido 10 por base. Abandonou 16, pós-voo, direto com 15, restante base de voo. Decola da 1-0, terceira saída da El Leda Mótiva, com primeira curva direita. Transporte 5-4-2-1 e o controle número 080, voo 9-3-7. 397, contingimento correto, chame pronto, puxa, acionamento 02. Pega, deixa eu parar, obrigado. Azul 4196 para prosseguir na descida, vou inicialmente na Prodo Serra Vitor 368, desça para 4000 pés, o ajuste no 0-1-6. 368, 4000, 1-0, 1-6. Azul 4196, informa o traço da sua posição de 9 horas, 5 milhas, mesmo rumo, cruzando nível de voo 080 em descida para nível de voo 070, Charlie 402. Direita, corredor Axé. No farol de Itapuã, chame o controle, 120, décima 8. Ciente, à direita, pro de Axé, 1208, Vita Calibral. Do táxi até o ponto esperado 1-0, estou em Salvador no noite, décima 95, ajuste para o time do 1-0 no meio. 1-0 no meio, 285, obrigado. 285, obrigado. O 070, com Charlie 402. Ciente, 4-1 no meio. Foi na Prodo Serra Vitor 368, azul 4116. Controle, Vitor, Charlie Bravo. Tô, Charlie Bravo, prosseguiu? Estamos voando na Prodo 368. Aciona transponder 5160. Azul 2790, decolado 54. Chame controle Salvador, 120, décima 8. Controle Salvador, 1208, azul, 2790. Obrigado, até a volta. De voo 080, inicie redução para 2209. Para 080, redução. Controle, poderia coordenar a ideal da saída do Papa Romeu Vitor Charlie Bravo? Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, acione o transponder 5160, inicialmente mantenha 1000 pés no corredor Axé. Gente, o Vitor Charlie Bravo. Apenas 70, Kilo Bravo. Papatango, Lima, Kilo Bravo, sempre aguardo para descida. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2790, Momo. Azul 2790, contato radar via saída Momo, suba para nível de voo 1160. 1160, saída Momo, Azul 2790. Azul 4116, vou na Prua do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, o ajuste no 0-1-6. Autorizada final R-Nave, reportação no Serra Vitor 366. Vou na Prua do 366, descendo para 2500, no 0-1-6, reportarei estabilizado. Azul 5073, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 129. Azul 5073. Papatango, Lima, Kilo Bravo, declaração para o sequenciamento, curva direita na proa 050. O limite é o QD mais 101 de Cibra. Direita, proa 50, desce a 4 mil, limitado pelo QD Mike, 100 de Cibra, Kilo Bravo. 4. Confirma? Boa tarde, é o Azul 2704. 2704 para a CNVB Bar Avo Romeu, aguarda só um minuto. Já estou escutando, Azul 2704. Então 3805 na escuta? Consiga na escuta, 3805. A 3805, Serra Brava do Golfo, Romeu, via peso número 0 Taubaté, 340, da Eulé da Mótica, decola dono 0 direita, 5170 código, controle Salvador no 208. Agora, 340 autorizado, Guarulhos, controle pelo 10 Taubaté, decola da PS, turma da direita, da Eulé da Mótica, passando a 5170, 208, controle Salvador, protocolo push 9, são 3205. Voo 1164, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 070. Chegada a mar e 070, voo 1164. Patrulha de Bravo Kilo Índia, passando para IP. Bravo Kilo Índia, sim, de voo na proa da Seasa, reporte visual com campo. Voa proa Seasa, reportará visual com campo, Bravo Kilo Índia. Azul 5073, decolado, cruzado 1500, boa tarde. Azul 5073, boa tarde, contato radar, suba para a mesa de voo 180, saída Coral. 180, solicitava Coral do presente, Azul 5073. Após 2000, autorizado, direto Coral, Azul 5073. Ciente para 2000, Coral. Papatango, Lima, Kilo Bravo, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no meia. Autorizado a interceptar o QD Mike 101, descim para reporte passando a duna. Bravo, sim. Voo 2018, aciona identificação, vai subir contato radar a 8 milhas para a posição Coral, vou na proa de Mari para interceptar a chegada Mari e reposto para a descida. Mari, voo 2018, solicita descida. Pessoal, voo 208. 80. 40, saída ponta, posição da graça, como eu disse, à esquerda, essa vai 54, 3508. Correto, chame pronto, parte 3, 2714. Parte 3, chama ajuda a recepção, de obrigado. Correto, chame pronto, parte 3, 2714. CD Mike 101, dezembro. 01, 144. Salvador, o Santo 3500, é o Ciente, Lima, Lima, Fox Trot, Ciente. Interposição, aguarde, instruções. Santo 3560, Ciente, desça até o nível de voo 090, na chegada a Mário. Mário, descendo 090, Santo. Azul 4196, chame torre, frequência 118, decimal 95. 295, 4196. Patrulha, Bravo Kilo Índia, tem o campo da visual. Bravo Kilo Índia, chame torre, frequência 118, decimal 95. Agora patrulha, 118,95, Bravo Kilo Índia. Seguindo 060-3144. Então, 3144, desça até 4 mil pés, o ajuste no 0 no meia. Inicie redução para 1909. 4 mil pés, zero redução para 3144. Papatango, Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Juliette, Quebec, decolou de Veracruz, acionou 0154 na folha, acendendo para 105 para novamente. Gente, sob condições visuais, para nível de voo no 05, no setor oeste da ilha. Bateria de Zoroeste, informará pronto. Controle, assiste o Pocinho, o Papa Romeu, o Centrado, o Papa Romeu, o Zé. Gente, aguarde. Charles, Romeu, chame torre, frequência 118,95. É, Romeu, 118,95. Paquistão, 31144, vou na proa do Serra Vita 368, desça para 25000 pés, autorizada, sinal R-Nave, reposto passando Serra Vita 366. Direto 368, autorizado para 3944. Retornando, sobrevoo em Praia do Forte, vai manter o corredor Interlagos aqui, sobrevoo no encontro das águas em Lago de Freitas. Charles, é Romeu? Sim, reporte na vertical do sobrevoo. É, Romeu, reportará na vertical. Oi, boa tarde, é o Papatango Lima aqui no Bravo. Papatango Lima aqui no Bravo. Prossiga. No final do procedimento, vai informar em cima para modificação e solicita a base pela direita, pista no 7. Após o pouso, prossegue para a guarda vai ter aqui no Bravo. Lima aqui no Bravo. Caso deseje pouso na 17, será o número 2. Informa um tráfego alinhado na pista e um tráfego para pouso na rotatória. Então vai aguardar aí. Lima aqui no Bravo. Confirme? Vai para 10, Celso. Lima aqui no Bravo, ciente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Lima, Lima, Foxtrot, mantém a posição. Passaredo, 2262. Passaredo, 2262, está cruzando o 140, vai chamar Centro Recife, 1268, 128, 260, 288, Passaredo, 2262. Papa Romeu, Vitor, Charlie Bravo, suba em condições visuais para nível de voo 105, quando possível, estimar de pouso. Dois zero zero cinco, confirme. Sente. Uno meia, solo 03, direita, solo Salvador, 121, decimal 9, se possível agilizando no táxi. 219. Eu teria como precisar para o controle aqui, quanto tempo que o senhor ficou aguardando? As condições visuais na proa da CEASA, desce em condições visuais para 1.500 pés. O ajuste no 0 no meio, a reposta visual para o campo. Ciente, no 0 no meio, 1.500 pés, na primeira frente, proa da CEASA. Gol 1164, desça para 2500 pés, o ajuste no 0 no meio. Autorizado a sinal R-Nave, reporte passando Serra Vita 366. Leste 2500, autorizado R-Nave no 0, forma estabilizado, gol 1164. Controle, SAM 3144, Serra Vita 366, estabilizado. SAM 3144, complete final R-Nave, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 18 a 95 agora, boa. Final 17. Passará na curta, final da 97, Índia. Lima, Foxtrot. A quinta aeronave que irá pousar na 10, autorizado, decolar, pista 17, vento 120 graus, 03 horas. SAM 3560, desça para nível de voo 050. Ao cruzar uma centena, reduza para 2009. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando 3144. Senhor, está atrás de Deus, o aplauso 5073? Confirme, azul 5073. 5073, aproximação de Ideal. Gente, foi... controle Ilhéu, que solicitou que o senhor voasse para efetuar a chegada Bloque 1. Na presente, realize um 360 à sua esquerda, reposte reinterceptando final 17, 360 longo, seguido a tráfego na final 10. Entra na presente, 360 pela esquerda, o Bravo Tulim. Dentro da Azul, ingresso da retaguarda, confirma o pátio. Seu passar já prosseguindo a sua escuta, está autorizado, Changada vai ser. Gente, Lima Quilo Bravo, a retaguarda da Aeronave Brasil.